Então eu estava dizendo que graças a Deus foi uma sequência bonita dessa oração da manhã, e nós desembocamos naturalmente no livro do Apocalipse, capítulo 21. Pega comigo na sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 21. Porque é isso que nós estávamos cantando agora há pouco. Creio, Deus me ama e cuidará de mim. Só Jesus, só Jesus. Apocalipse, capítulo 20. Acompanha comigo. Vi então um céu novo e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existe. Claro que mar aqui na Bíblia sempre significou o mal, a região do mal. É nesse sentido, não é que haja mais mar. Até como diz o caipira, né? Mar é o próprio mal. Então o mar, o mal já não existe. Mas voltando ao começo, versículo 21, aliás, capítulo 21, versículo 1. Vi então um céu novo e uma nova terra. Gente, céu novo quer dizer céu novo. E terra nova quer dizer terra nova. Nós estamos já na eminência desta terra nova. Já estamos. Já estamos chegando aí. Assim como o povo de Deus caminhou 40 anos no deserto para chegar à terra prometida, nós caminhamos esse tempo todo, desde a ascensão de Jesus, e preste atenção, desde que Jesus subiu ao céu e mandou, ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos meus entre todas as nações, eis que estou convosco até o fim dos tempos. Nós estamos nesse tempo num deserto, e quanto mais o tempo passou, mais deserto foi ficando. Mas agora nós estamos bem próximos, bem perto da terra prometida, estamos bem perto da terra nova. Aliás, eu quero até dizer para você, não será uma outra terra, será essa a terra mesma renovada. Já já eu explico tudo. Nós estamos próximos à terra nova, nós estamos próximos ao mundo novo, nós estamos próximos a sociedade renovada, nós estamos a um passo da civilização do amor, estamos, perto, eu já quero dizer a você, que era uma pregação da Canção Nova, desde o seu início. Onde é que está o meu livro? Isto, desde o começo da Canção Nova, faz parte da nossa história, faz parte da nossa missão. Quando a Canção Nova começava, eu já pregava isso aos jovens com quem nós começamos. Vocês são sementes de uma nova geração. Gente, para uma terra nova, é preciso uma geração nova. É impressionante que todos aqueles que começaram a caminhada no deserto, não chegaram à terra nova. Deus mesmo disse que aqueles que foram sendo infiéis no caminho, que se revoltaram, que murmuraram, que todos eles terminariam os seus dias no deserto. Deus não os reprovou, mas eles terminariam os seus dias no deserto. O próprio Moisés, veja bem, o próprio Moisés não entrou na terra prometida, na terra nova, não entrou. Quem entrou foi Josué, o seu discípulo, que começou com Moisés, jovem, inexperiente. Foi ele que introduziu, que entrou com o povo de Deus na terra nova. Para uma terra nova, é preciso uma nova geração. E hoje, eu estou muito contente por ser essa multidão que está aqui, além da multidão que nos vê pela televisão e nos ouve pelo rádio, você é semente desta nova geração. Você é a semente que Deus selecionou, que Deus está selecionando para plantar nesta terra nova, gente, para fazer a civilização do amor, para fazer um mundo novo. Deus precisa de homens novos, de mulheres novas. Você é um escolhido. Deixa eu dizer mais, você é um selecionado, uma selecionada para ser semente de Deus, para ser plantada nesta terra nova, e fazer nessa terra nova, um mundo novo, a civilização do amor que nós tanto esperamos. Gente, é uma maravilha, é um privilégio. Deus chamou você. O fato de você ter vivido tudo que veio acontecendo na sua história, o seu encontro pessoal com Jesus, a sua conversão, o seu batismo no Espírito Santo, você voltar à igreja, ou você entrar para a igreja, você fazer parte de um grupo de jovens, de um grupo de oração, você estar na liderança, você ter caminhado todo esse tempo, tudo isso indica que Deus entrou na sua história, e Deus fez da sua história uma maravilhosa história de amor, porque Ele escolheu você, e escolha é escolha. Deus selecionou você, assim como se faz seleção de futebol, seleção brasileira de futebol, seleção de vôlei, que está jogando agora lá no exterior, seleção de basquete. Deus selecionou você. Não foi para apenas para representar o Brasil, não. Deus selecionou você para você ser semente desta nova geração que vai ser plantada nesta terra nova para fazer um mundo novo, para fazer a civilização do amor. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Eu já começo a dizer, por isso é preciso coerência de vida. Se eu fui selecionado, eu fui selecionado. Deixa eu contar um fatozinho para você. Um dos nossos rapazes da Canção Nova tem o irmão dele, que é jogador de vôlei profissional. Naquele tempo ele estava ainda na seleção paulista, nem era seleção brasileira, apenas seleção paulista de vôlei. E eles estavam saindo para um jogo, um campeonato fora. E ele estava muito contente, porque ele, dentro da seleção, era a primeira vez que ele saía. Eles já estavam no aeroporto, e aquele entusiasmo de todos eles, gente aparecendo, pedindo autógrafo. Quando o técnico chegou perto dele, viu que ele tinha aqui no bolsinho da camisa um maço de cigarro. O técnico foi direto no maço de cigarro, pegou, tirou, jogou no chão, pisou em cima e disse: ou você joga fora essa porcaria, ou você não joga nunca mais no meu time. O rapaz ficou espantado. O técnico não precisou dizer mais nada, os olhos dele disseram tudo. O rapaz entendeu. Veja, eu não estou falando apenas de cigarro, eu estou falando muito mais. Veja, se aquele técnico, vendo o maço de cigarro, tirou do bolsinho dele, jogou no chão, pisou em cima e disse: ou você joga fora esta porcaria, ou você não joga muito mais, você não joga nunca mais na minha seleção. Gente, o Senhor está dizendo para nós que Ele selecionou você. Ele está dizendo para você, olhos nos olhos: meu filho, minha filha, eu selecionei você. Eu preciso que você jogue fora tantas porcarias às quais você tem se agarrado, porque eu selecionei você. Você tem que purificar a sua vida, você tem que desmisturar a sua vida, porque eu selecionei você. E eu não quero desclassificar você. Aquele técnico estava resolvido a desclassificar aquele rapaz. Era bom jogador. Tanto assim que continuou a carreira. Claro, ele jogou fora o cigarro e nunca mais fumou. Mas para fazer carreira dentro do vôlei, ele largou o cigarro. Veja, o Senhor não está mandando você largar certas coisas por largar, não, é muito mais. Assim como aquele rapaz precisava ter fôlego, e para ter fôlego ele não podia fumar, ele precisava ter o seu sangue perfeito e não cheio de nicotina, e o técnico sabia muito bem disso. Você precisa de energia espiritual, de energia psicológica, e energia também do seu corpo, do seu físico. Você precisa de toda a sua jovialidade, você precisa de toda a sua energia, porque você é semente de uma nova geração, você é a semente de Deus para esta terra nova da qual nós estamos muito próximos. Você é semente dessa nova geração que vai fazer a civilização do amor. Por isso, como aquele rapaz, você precisa deixar para trás muita coisa, mas deixar com gosto, deixar com satisfação. Eu deixo isso para trás porque eu sou um selecionado, eu sou uma selecionada. Daqui a pouco nós vamos chegar à terra nova, daqui a pouco Jesus virá, daqui a pouco Jesus vai intervir na face da terra, daqui a pouco Jesus vai fazer a limpeza, ele vai separar o joio do trigo. Daqui a pouco ele vai tirar toda a lama deste mundo, ele vai fazer surgir dessa própria terra, a terra nova, ele vai fazer surgir no nosso meio um mundo novo, a sociedade renovada, ele vai implantar aqui o seu reino, que em outras palavras nós dizemos a civilização do amor, porque Deus é amor, e o que Jesus instituiu foi justamente uma sociedade baseada no amai-vos uns aos outros, que nós não vimos ainda. Que nós não vimos ainda, nós vemos cá e lá grupos, comunidades, graças a Deus, que lutam, que se esforçam, que suam para viver o amor, vivem, mas no meio de fraquezas, no meio de erros, no meio de quedas. Gente, nós não chegamos ainda àquilo a que temos que chegar. Nós estamos nesse tempo da ascensão de Jesus, quando ele foi arrebatado e subiu ao céu, até quando o Pai decretar e ele voltar. Veja, foi um lapso de tempo, eu falava a esse respeito na missa de ontem, quem não estava pode até conferir, vai ser muito bom você depois rever a palestra de ontem, a homilia, a pregação da missa com que abrimos esse acampamento. Nós temos aqui um lapso de tempo entre o Pai que arrebata Jesus e que o leva para o céu, ele está lá à direita do Pai. Estamos percorrendo esse tempo, já são quase 2000 anos, vai chegar um momento, nós não sabemos quando isso será, que o Pai vai dizer a Jesus, agora meu filho você pode ir e vai para implantar o reino de Deus lá, porque a terra já está preparada e as sementes estão prontas. Gente, o Senhor está apenas esperando que as sementes estejam prontas. Ele precisa de todas as sementes, de todas, e sementes boas, sementes perfeitas, sementes fecundas, para ele vir e plantar nesta terra que foi sendo preparada esse tempo todo, semear nessa terra o seu reino, o mundo novo, a civilização do amor. Daqui a pouco Jesus vai chegar, e quem vai povoar esta nova terra? Aqueles que agora estão sendo selecionados por ele, aqueles que se tornaram dignos. Agora é uma questão nossa, selecionado é você, você é selecionado, você é um escolhido, você é uma semente da nova geração, mas agora depende de nós. Deixa eu te dizer, o trágico é isso, que agora depende de você. O próprio Jesus disse, muitos são chamados, mas infelizmente poucos são os escolhidos. Não é que o Senhor não queira escolher, não, você foi chamado, você foi selecionado, agora depende de você. E aí a tristeza de Jesus, você se lembra perfeitamente daquele jovem rico? Ele tinha tudo para ser discípulo de Jesus, para ser um apóstolo como João, como Tiago, como André. Quando ele disse, Senhor, o que devo fazer para entrar na vida eterna, Jesus disse, observa os mandamentos, e ele sinceramente pôde dizer para o Senhor, que ele observava todos os mandamentos. Olha, que observar todos os mandamentos não é mole, que ele observava todos os mandamentos desde a sua infância. Jesus olhou para ele, e viu que ele estava sendo sincero, realmente aquele jovem, aquele rapaz, tinha observado os mandamentos, todos desde a sua infância. Ele era a matéria-prima, prontinha para entrar na seleção dos apóstolos. Jesus então disse, vai, vende o que tens, você não precisa disso, se desfaz disso, vende o que tens, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no reino, não se preocupe com isso, larga para lá o que você tem, e vem e segue-me. Só faltava isso. Você sabe como ele ficou triste, não foi? Ele era um chamado, ele era um escolhido, mas infelizmente não chegou lá, porque ele não aceitou. Gente, agora tudo depende de nós. Digo mais, agora tudo depende de você. Porque você é um selecionado, um escolhido. Até o fato de você estar aqui, até o fato de você estar escutando essa palavra, deixa eu dizer, profética, e eu não posso deixar de dizer, é uma palavra profética, porque o que é a palavra profética? É aquela palavra em que o próprio Senhor fala, o próprio Deus fala, através de alguém. O instrumento pelo qual Deus fala é o de menos, mas é o próprio Deus falando. Deus está dizendo a você hoje, através desse alto-falante, agora estou sendo eu o alto-falante. Você é semente de uma nova geração, você é semente desta terra nova, você é semente deste mundo novo, porque terra nova, mundo novo, só vai acontecer com homens novos, portanto com mulheres novas. Você é semente da civilização do amor. Não é pouca coisa. Escolhido, você já é. Selecionado, você já é. Agora, tudo depende de você. Até deixa-me dizer, esse acampamento inteirinho, vão ser os materiais que nós vamos entregar a você. É a provisão que Deus tem para você. Você veio aqui para o acampamento, você trouxe uma provisão, você trouxe aí o seu colchonete, trouxe as suas roupas, trouxe os seus objetos de higiene, houve gente até que trouxe comida, lataria, trouxe frutas, é a sua provisão. Muito mais, quem vai para a guerra, vai com a sua provisão. Esse acampamento vai dar a você a provisão que Deus tem para você enfrentar tudo isso como semente desse mundo novo, dessa terra nova, para você chegar lá. Esse acampamento vai lhe dar isso, e eu estou já no começo, rasgando o véu, e revelando tudo a você. Muito obrigado, Jesus, por essa grande graça. O Senhor já está sendo revelador para nós. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos pedindo que essa palavra caia no coração de cada um desses teus filhos, em cada uma no coração de cada uma dessas tuas filhas. E que essa palavra, Senhor, chegue lá ao profundo para mudar a vida, para transformar a vida. Cada um deles, cada uma delas, já é um escolhido, um selecionado. Senhor, agora depende deles, depende de nós. Nós queremos, sinceramente, nós queremos corresponder, nós queremos ser dignos, Senhor, dessa escolha, nós queremos chegar lá. Tu vês, Senhor, a vida em que nós vivemos, o mundo em que nós estamos. Tu compreendes, Senhor, o que é que estamos enfrentando. Tu vês também a nossa própria natureza pecaminosa, inclinada ao pecado, Senhor. Tu vês que a luta está dentro de nós, além de estar fora de nós por causa do mundo que nos rodeia e nos arrasta. A luta, Senhor, está dentro de nós, dentro das próprias paixões que lutam no nosso interior, como disse o seu apóstolo São Tiago. Há uma luta nos nossos próprios membros, tu vês, Senhor, mas tu sabes que nós queremos. Como Pedro disse, tu sabes, Senhor, tu sabes tudo, tu conheces tudo, tu sabes que eu te amo. Tu sabes, Senhor, que é sincero. Ainda mais diante desse teu anúncio, dessa tua revelação, que eu sou, você pode dizer isso para o Senhor, que eu sou uma semente da nova geração, eu sou uma semente para essa terra nova, para esse mundo novo, Senhor, eu sou essa semente da civilização do amor. Recebendo essa revelação, eu digo, eu quero, Senhor, sim, eu quero. Então venha em meu socorro, venha em meu auxílio, Senhor, dá-me o teu Espírito Santo, Senhor, enche-me com o Espírito Santo, Senhor, porque eu quero chegar lá, Senhor, sozinho eu não vou conseguir, eu quero amar, eu quero ser aquilo que o Senhor quer, eu quero, Senhor, eu quero amar, para ser da civilização do amor, eu quero amar, Senhor, eu não quero ser levado pela sensualidade, pela sexualidade, eu quero amar, Senhor, eu quero amar sinceramente, e para isso, Senhor, muda os rumos da minha vida, Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor quer, eu quero ser aquilo que Deus quer. Derrama sobre mim o Espírito Santo, Senhor, enche-me, Senhor, com o Espírito Santo, eu preciso do teu Espírito Santo. Vem Espírito, vem Espírito, pede do fundo do coração. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso, eu nunca pude, sozinho, especialmente agora eu não posso, Senhor, sim, sozinho eu não posso mais viver, nesse mundo eu não posso viver sozinho. Vem Espírito, eu preciso do seu Espírito, da condução do seu Espírito, eu preciso ser cheio do seu Espírito, eu preciso ser conduzido, levado pelo seu Espírito. Eu vejo a minha fraqueza, eu vejo o mundo que me rodeia, Senhor. Sozinho, sozinho, eu não posso mais viver. Levanta levemente os braços e canta. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus quer. Veja, é isso, eu quero ser aquilo que Deus quer, eu quero ser, canta comigo, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus, eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus, volta, eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Senhor, estou pedindo realmente o Espírito Santo, Senhor, enche esses teus filhos e filhas com o Espírito Santo. Eles estão pedindo, vem Espírito, enche-os com o Espírito Santo. Eles precisam, Senhor, eu preciso, cada um de nós precisa, Senhor. Sozinho ninguém de nós vai conseguir, Senhor, mas eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Deus me quer semente de uma nova geração, e eu quero também, Senhor, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sim, Jesus, é isso que eu estou dizendo. O seu Pai quer que eu seja semente dessa nova geração, semente dessa terra nova, desse mundo novo. Eu também quero, Senhor, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu nunca pude, especialmente agora, nesse mundo terrível em que nós estamos. O inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, e veio sobre nós, cheio de furor e de ira, emporcalhando esse mundo, desnorteando tudo, Senhor, colocando em mim paixões inconcebíveis. Sozinho, Senhor, eu não posso mais, não consigo, Senhor. É por isso que eu peço o Espírito Santo, porque eu quero ser aquilo que Deus quer. Senhor, eu sou semente de uma nova geração, eu quero ser aquilo que Deus quer. Por isso vem Espírito Santo, enche-me, transforma a minha vida, faz-me uma criatura nova, faz-me um homem novo, uma mulher nova, faz-me, Senhor, uma nova criatura, porque eu sou semente de uma nova geração. Faz o sinal da cruz sobre o seu coração para afirmar tudo isso. É o propósito de Deus. Mas faz também sobre a sua cabeça, para que isso seja gravado na sua mente. Você tem uma mente nova, não a mente simplesmente humana, e não essa mente mundana que foi sendo formada em nós, mas que você tenha a própria mente de Cristo. Como diz São Paulo, eu quero a mente de Cristo. Daí os pensamentos de Cristo, os propósitos de Cristo Jesus. Por isso faz o sinal da cruz também sobre os seus lábios, para que você proclame com as suas palavras isso, para que as suas palavras digam isso, para que as suas palavras assumam isso. Mas faz o sinal da cruz sobre todo o seu corpo, porque esse seu corpo é a semente da nova geração. Veja, uma semente, ela tem um corpo, ela tem uma matéria. As sementes maiores e as sementes menores, a semente pequenininha e a semente grande, porque um caroço de abacate, por exemplo, um caroço de pêssego, ele é uma semente, mas tem toda aquela matéria. Imagine um caroço de abacate, é uma semente. Lá está o germen de vida, e o germen de vida não precisa ser grande, aliás, ele não é grande. Lá está o germen de vida. E ao redor daquele germe de vida, toda aquela matéria, o material necessário para que o germe de vida tenha vida ali. Semeado na terra, o germe de vida vai retirar o seu alimento da própria matéria da semente. Verdade ou não é? A botânica nos ensina perfeitamente isso. Assim como dentro do ovo, o ovo de galinha, o ovo de passarinho, tem toda aquela clara, aquela gema, mas o germe de vida está lá dentro, pequenininho. Ele começa retirando todo o alimento ali da clara e da gema, e dali se forma aquela criatura nova. O seu corpo é essa matéria-prima necessária, para que o germe de vida que há em você, para que a nova criatura, semente de uma nova geração, possa crescer, se desenvolver, possa ser dada à luz. Agora você compreende por que é que o inimigo sujo, covarde, ele quer acabar com você já no seu corpo. Agora você compreende como ele quer pegar você já de rasteira, derrubando você já pela sexualidade. Gente, a sexualidade não é tudo. Viver pureza, viver castidade é muito importante, mas não é tudo, há muita outra coisa. Mas só que o inimigo, ele é maldoso, ele é covarde, ele é sujo, e ele vem logo e dá uma rasteira por baixo. Ele começa a nos pegar pelas paixões mais baixas da nossa sexualidade, porque ele sabe que na hora que ele nos derruba pela sexualidade, já nos derrubou, e daí já complicamos a nossa vida. É só olhar para aquilo que lhe aconteceu, já aí complicamos a nossa vida. Daí já vem sentimento de culpa, porque no fundo, no fundo, nós sabemos que erramos, mesmo quando tentamos nos convencer, e as coisas de fora, as músicas, as novelas, os filmes, os colegas nos convencem, não, que eu tenho que experimentar, tenho que saber. As meninas do seu grupo dizem a você que você, claro, você não pode ficar por fora, você não pode continuar virgem, dizem elas. Você tem que experimentar, até mesmo para ver como é que vai ser e o seu futuro. E aliás, hoje todas as meninas vivem assim, mas no fundo, no fundo, no fundo, é você mesmo, é lá no seu coração, você sabe que não é certo, não era isso que você queria, não era isso que pedia o seu coração, e daí vem sentimento de culpa. E quanta gente se afasta de Deus, quanta gente com vergonha de Deus, igualzinho os nossos primeiros pais, depois do pecado, eles fugiram, se esconderam, foram buscar folhas e foram esconder justamente os seus órgãos sexuais com folhas, porque estavam com vergonha de Deus. Gente, é assim, depois do pecado, depois da sexualidade, depois de pecarmos na nossa pureza, infelizmente, há como que uma repulsa dentro de nós, e nós mesmos acabamos nos afastando de Deus, não temos mais cara para chegar a Deus e rezar olhos nos olhos. Verdade ou não é? Claro que Deus perdoa, claro que a confissão está aí, claro que o arrependimento está aí, mas você já viu todos os estragos que foram feitos. Pior ainda quando o inimigo nos derruba e depois nos envolve numa sexualidade, e a gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai, daí complica tudo. Veja, é uma coisa covarde, você é semente de uma nova geração, o seu corpo é como essa matéria da semente, de onde a criatura nova que já existe em você, o homem, a mulher, o homem novo, a mulher nova que já há em você, possa tirar a substância. Você é semente de uma nova geração, então é daí, é do seu próprio corpo, das energias do seu corpo, que você vai tirar a força para você ser o que Deus quer. Daí o inimigo quer estragar você já no seu corpo. Você já entendeu o porquê da covardia da droga? Porque você sabe muito bem que droga é droga, no pior sentido da palavra. Você sabe como a droga acaba com o seu corpo, como ela acaba com as suas energias. Eu volto àquilo, aquele técnico de vôlei tirou o maço de cigarro. Gente, era apenas um maço de cigarro, não era pacal de maconha, não. Não era cocaína, não era crack que ele tinha no bolso, não. Era apenas um maço de cigarro. Ele tirou, jogou no chão, pisou. Ou você joga fora essa porcaria? Porque o técnico sabia que ele não podia ser um bom esportista, com fôlego, com energia, estar fumando. Agora você entende a sujeira que o inimigo faz com você, e com seus irmãos, com seus colegas, levando a nossa juventude, levando você às drogas. Ele quer que você seja uma droga igual à droga que ele põe na sua boca ou na sua veia. A verdade pura é esta: ele quer que você seja uma droga igual à droga que ele põe na sua boca ou diretamente injeta na sua veia. E aí está a sujeira, é porque ele sabe que você é semente desta terra nova, desse mundo novo, e ele não quer que isso aconteça. Ele não quer que isso aconteça. Pelo contrário, ele é sujo, ele é covarde, ele quereria que isso não acontecesse. Ele não quer que Jesus venha e reine e implante o seu reino aqui entre nós. Mas como ele não consegue, ele sabe que não vai conseguir. Jesus virá, Jesus vai implantar o seu reino aqui, Jesus vai fazer aqui a terra nova, o mundo novo, Jesus vai instituir aqui a civilização do amor, ela vai acontecer. Por isso ele quer descartar você, me entenda, ele quer descartar você, ele, o inimigo, quer descartar você. É por isso que ele enche você de droga, é por isso que ele enche você de bebida, de cerveja, de uísque, de pileques nos finais de semana. E como o inimigo sabe, porque ele mesmo fez essa dobradinha, álcool e sexo, sexo e álcool, ele sabe que mistura as duas coisas e leva você no roldão. E melhor ainda, se ele envolve droga no meio, e é muito fácil envolver droga no meio, daí realmente ele acaba desclassificando você. Você não pode deixar se desclassificar. Não entre por nenhuma delas, não. Não entre nem pela bebida, nem pelo sexo e nem pela droga. Não entre por nenhuma delas, não, porque uma puxa a outra, mas mesmo que você fique só numa, que você fique só em sexo, ele está acabando com você, ele quer desclassificar você, e você não. Você é semente dessa terra nova, Jesus conta com você, e a civilização do amor está esperando por você. Veja que coisa bonita. Se eu fizesse uma reportagem agora com as meninas, meninas, mesmo já de 13, 14 anos, muito mais as 17, 18, de 20 anos, a menina espera ver os seus filhos, aqueles que serão fruto do seu ser de mulher. É uma alegria interessante, muito mais do que o marido. O que você mais espera são os seus filhos. É próprio da mulher, a mulher foi feita para ser mãe. Gente, o que mais a terra nova espera, o que mais a civilização do amor espera, são os filhos. Você é filho, você é filho, você é filha dessa terra nova, dessa civilização do amor. Você é filho desse Deus que vai implantar aqui o seu reino. Está me entendendo? É a coisa também que você mais precisa querer. Você diz, mas por que é que acontece tanta coisa? Lembra daquela parábola de Jesus? Que veio o pai de família e semeou na terra, o trigo, trigo bom. Ele começou a crescer, mas veio o inimigo, e a palavra lá no Evangelho é o inimigo. Se você quer conferir, Evangelho de São Mateus, capítulo 13, vai lá comigo. Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Começa no versículo 36. Aliás, a parábola começa no versículo 24. Ele lhes propôs, então, Mateus 13, 24. Ele lhes propôs outra parábola. Sucede com o reino dos céus, que vai ser implantado nessa terra, o mesmo que é um homem que semeou boa semente em seu campo. Você é essa boa semente. Enquanto as pessoas dormiam, veio quem? O seu inimigo. Semeou o joio por cima, bem no meio do trigo, e foi embora. Quando a erva cresceu, até usar essa expressão erva diz muito, né? Quando a erva cresceu e deu espigas, então apareceu também o joio. Eu não preciso ler o restante porque você bem sabe. Gente, hoje a nossa situação é essa. Além do trigo, além das sementes do mundo novo, o inimigo veio e semeou o joio. O próprio Jesus vai explicar, porque os apóstolos perguntaram: Senhor, explica-nos a parábola do joio. Vai ver lá embaixo no versículo 36. Então, deixando as multidões, Jesus foi para casa, e os discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. É Jesus que está semeando e vai semear na terra nova as sementes do reino. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os súditos do reino. São os filhos do reino. São os filhos de Deus. Mas olha para frente. O joio são os súditos do maligno. Você sabe que súditos quer dizer súdito, quer dizer servo, quer dizer servidor, quer dizer escravo. Gente, cada vez mais, o Senhor está fazendo com que cada um seja aquilo que é. Quem é quem? Quem são os súditos do reino? Quem são os súditos do maligno? Quem são os servos do reino, os servos de Deus? Quem são os servos, os escravos do demônio, do maligno, do inimigo? Quem são os filhos de Deus, filhos desse reino, sementes dessa geração nova, desse mundo novo? Quem são os súditos do maligno? Cada vez mais as coisas estão se separando e mostrando quem é quem. Você não pode misturar-se com os súditos do maligno, não pode. Primeiro porque isso vai amarrando você, vai prendendo você, porque inimigo é inimigo, e nós não podemos brincar. E ele quer desclassificar você, ele usa dos servos, dos súditos dele, para amarrar você, prender você e levar você no roldão. É isso que ele quer. Você não pode misturar-se, você precisa ser de Deus, como nós estávamos cantando, só Jesus, só Jesus. Você é de Deus, você é do reino, você é de Jesus, você é da terra nova, você é da nova civilização do amor. Deixa eu dizer, você tem uma dignidade. É por isso que você precisa estar no meio das sementes do reino, das sementes da nova geração. Nós não desprezamos ninguém, não, mas você não pode viver as coisas do mundo, a sexualidade do mundo, as depravações do mundo, as gananças, as ambições do mundo. Você não pode viver nos vícios do mundo, da bebida, das drogas. Você não pode viver a impureza desse mundo, a depravação desse mundo, porque esse mundo está cada vez mais depravado e malicioso, como diz a palavra de Deus. Ele está cada vez mais depravado e malicioso. Nós não desprezamos ninguém, mas é preciso desgarrar-se daí. Gente, o que Deus está fazendo é um resgate. Deus resgatou você. Provavelmente você já esteve deste lado, você já viveu aquela vida. Deixa eu dizer, como filho pródigo, você já provou e já comeu da lavagem dos porcos. E se você não chegou a isso, graças a Deus, meu filho, minha filha, não queira chegar até lá, não queira chegar até o chiqueiro dos porcos, não queira provar e comer da lavagem dos porcos. Você não precisa chegar até lá. Claro que a própria sociedade quer convencer você que você precisa experimentar de tudo, então ela quer que você experimente também a lavagem de porcos, mas que despropósito! Você é de Deus, você pode viver só as coisas de Deus. E deixa eu dizer, isso não é ser careta, isso não é chato, isso não é tristeza. Ao contrário, veja o que vivem eles. Eu vi o Laércio descrevendo as coisas lúgubres que até jovens estão fazendo, as coisas da noite, as coisas da escuridão, as coisas de preto que jovens estão vivendo. Gente, isso é subvida. Ao contrário, o Senhor quer que você viva a plenitude da sua juventude, da sua alegria, das suas energias. Você vai à garra. Ser de Deus não quer dizer ser mole, alienado, não. Jesus virá e Jesus vai implantar o seu reino, e nós somos sementes desse reino, mas para isso nós não somos alienados, ao contrário. No estudo nós somos os melhores e precisamos ser os melhores, porque na terra nova, na nova sociedade, porque nós não vamos diretos para o céu, não. Um erro que nós cometemos, nós católicos somos terríveis em Bíblia, infelizmente. Graças a Deus que estamos tirando o atraso, mas muitos de nós pensam que quando Jesus vier, vamos direto para o céu. Não, a Bíblia não diz isso e o Catecismo da Igreja Católica não diz isso de jeito nenhum. Pelo contrário, vai haver um tempo e um tempo longo do reino implantado aqui. Nós vamos ver nesta terra o que nós não vimos ainda até agora, para a glória de Jesus, para triunfo dele. É uma justiça para com Jesus que deu o seu sangue por nós, é uma glória para o Pai. Os céus, a terra e os próprios infernos verão nesta terra a humanidade nova, verão. Os demônios vão ter que ranger lá no fundo dos infernos, porque quando isso acontecer, já terá passado o que está no capítulo 20 do Apocalipse, em que ele foi devolvido para o abismo fechado, lacrado, para não sair mais, mas lá no fundo dos infernos, ele vai ver tudo isso. Ele quis usurpar essa terra e ser o príncipe desse mundo, e tornou-se, por usurpação, o próprio Jesus disse, o príncipe desse mundo. Jesus vai desterrá-lo quando ele vier, e lá no fundo dos infernos, ele vai ranger os dentes, vendo nesta terra o triunfo de Jesus, a glória do Pai, nos seus filhos, os seus filhos, as suas filhas, os filhos de Deus, vivendo aqui a civilização do amor, vivendo, gente, um mundo novo, aquilo que nós não vimos ainda, um espetáculo para os céus, para a terra e para os próprios infernos, um espetáculo para os anjos e um espetáculo para os demônios, que vão ranger os dentes, vendo a vitória de Jesus com você, com você. Você faz parte disso e você precisa fazer parte. Você foi selecionado, selecionada para isso. Meu filho, assim como aquele esportista tinha que ser firme e acabar com o cigarro, você precisa acabar com as coisas deste mundo depravado, das quais você não precisa. Assim como ele não precisava de cigarro na boca e nem de nicotina no pulmão, você não precisa dessas coisas que o mundo está te oferecendo, porque isso acaba com você, acaba com a sua jovialidade, acaba com as suas energias, acaba com o seu corpo, acaba com a sua alegria, acaba com você. Você pode e precisa viver toda a plenitude da sua alegria para o Senhor. Como eu dizia, nós não vamos parar de estudar, não, vamos estudar mais ainda, porque na terra nova, nesse mundo novo, Deus vai precisar de mim, com tudo aquilo que Ele está me dando agora. Talvez você não consiga um emprego. Quantos e quantos jovens aí, formados, fizeram faculdade, têm um diploma na mão, ou fizeram um curso técnico, têm um diploma na mão e não estão conseguindo vez? É porque cada vez mais o próprio inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está apertando, querendo vencer pelas forças do anticristo, mas não vai vencer, é claro, é certo isso. Talvez você não consiga um emprego. Eu faço votos que você consiga, para que você, além de ter diploma, além de ter o curso, você tenha a prática também. Mas mesmo se você não conseguir, infelizmente, eu digo infelizmente, veja, no mundo novo você já está escalado, você já está selecionado, lá você vai ter vez. Os cursos que você fez, os diplomas que você tem, a prática que você tem, você precisa ser inclusive o melhor, não desanime não, porque o Senhor vai precisar de tudo isso para o mundo novo. E gente, terra nova quer dizer terra nova, humanidade nova quer dizer humanidade nova. Não são anjinhos novos, não são alminhas novas, não, seremos nós, transformados, mas seremos nós. Como será? Nós não somos capazes de imaginar, porque assim como a criança não é capaz de imaginar o que vai ser um mundo fora do ventre da mãe, ela não é capaz de imaginar, mas ela precisa vir, e ela está vindo para esse mundo fora do ventre da mãe. Igualmente, nós não somos capazes de calcular como será esse mundo novo, essa terra nova, mas que nós estamos partindo para lá, estamos, nós já estamos na hora de sermos dados à luz, meu filho. Não perde mais tempo. Você que trabalha, você precisa ser o melhor no seu trabalho, adquirindo prática inclusive. Progrida, faça mais cursos, vá à luta. Quando Jesus chegar, eu quero estar no meu lugar. Não, eu não estou pregando alienação, e tenho consciência, eu nunca preguei alienação, nunca, a nossa história prova, eu nunca preguei alienação. Ao contrário, a Canção Nova nunca formou e nunca mandou jovens serem alienados, é o contrário. Vai à luta, meu filho, quando Jesus chegar, eu quero estar no meu lugar. Você que é chamado ao matrimônio, vai à luta. Eu não sei quanto tempo você vai viver casado, casada, eu não sei quantos filhos você vai conseguir ter ainda na situação atual. Mas que Deus quer você, se é casado, é casado. Quando Jesus chegar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, com os filhos que Deus já tiver dado a você. Ele precisa de tudo isso. A terra nova precisa de tudo isso. Vai à luta. Vai à luta no seu namoro, vai à luta no seu noivado, vai à luta para você se casar. Eu sei, está ficando cada vez mais difícil se casar, para você poder ter a sua casa, ou pelo menos alugar uma casa, um apartamentozinho, ter as suas coisas. Está cada vez mais difícil, mas vai à luta, meu filho, vai à luta, minha filha. Mas o mais importante, gente, é uma maneira de ir à luta totalmente cristã, de acordo com o Evangelho. Claro, eu não consigo dizer tudo só nesta palestra. As palestras todas do acampamento, o Padre Leão está chegando aí, a próxima palestra já é dele. Vai dar a você os materiais, vai dar a você as provisões de como viver isso. Está aí já, eu não sabia. Pode aplaudir, vem cá, Padre Léo. Já está aí já. Que bom que você está aí, meu irmão. Já está ouvindo tudo. Bem-vindo. Como nós não tínhamos produzido. O pessoal pode até pensar que estava produzido já isso, não é? No tal determinado momento da palestra, o Padre Jonas vai citar o Padre Léo, vai virar, vai ver o Padre Léo. Não foi produzido coisíssima nenhuma. Ele se atrasou, estava em São Paulo ainda, né? Veio correndo de São Paulo para cá, não é? Está aí o Padre Léo. Nós vamos passar para você os materiais, a provisão de Deus. Mas veja, você precisa ser o melhor. Deus precisa de tudo. Deus precisa de tudo. Há uma maneira de você viver a sua juventude de maneira cristã. Gente, o Evangelho funciona. O Evangelho pode ser vivido. Há uma maneira de você namorar. Há uma maneira de você noivar. Há uma maneira de você conviver com os seus colegas, rapazes e moças, homens e mulheres, vivendo em sadia convivência, como acontece na Canção Nova. Há uma maneira de você ir à luta, de você estudar, de você progredir nos seus estudos, de você ir à luta buscando o seu serviço, se aperfeiçoando cada vez mais. Há uma maneira de você conquistar, sem as ambições desse mundo, sem as corrupções deste mundo. Há uma maneira de você ser puro, casto. Isso não é ser careta. Na verdade, é o que deseja ao fundo do seu coração. Há uma maneira de você ser filho, filha, de você ser namorado, noiva, casado. E o Senhor quer que você viva isso com alegria. Aliás, graças a Deus, a Canção Nova traz para o mundo o modelo. É só ver os nossos acampamentos, a alegria que é, a beleza que é, a espiritualidade profunda que é, a palavra de Deus no centro, a oração como eixo, as palestras cheias de conteúdo, a música, a nossa música, graças a Deus, excelente, os nossos shows de evangelização, a alegria de vocês, não só aqui, não só nos shows, mas em todos os momentos, aí acampados, enfrentando chuva, enfrentando frio. Gente, é a juventude nova. Nós não queremos que ninguém seja joio, por enquanto ainda é tempo de o joio ser transformado em trigo. Ainda é tempo e Deus está fazendo isso. Talvez você, num passado muito próximo, você estava no meio do joio, talvez você fosse joio e o Senhor te transformou. Ainda é tempo e é preciso que nós, por isso que nós precisamos trabalhar com os nossos colegas, com os nossos irmãos, com os outros jovens. Os evangelizadores dos jovens são os jovens. Deus precisa de você para isso. Mas o Senhor quer que você viva na sua vida toda o modelo que você vive aqui na Canção Nova. Profundamente de Deus, profundamente espiritual, profundamente na palavra de Deus, de Eucaristia, ligadíssimo com Maria, mas ao mesmo tempo alegre, cheio de energia, indo à luta. É tudo isso. Veja, eu acabei lendo apenas o primeiro versículo, mas agora eu quero ler com você o trecho todo para fechar. Nós voltamos lá, Apocalipse 21. Vi então, porque João já viu isso, e veja, isso não era lá no céu, isso era aqui na terra. Vi então um céu novo e uma terra nova. Ele viu uma terra nova. Porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe, já expliquei a questão de mar. E a cidade santa, a nova Jerusalém, eu a vi descendo do céu, de junto de Deus, preparada com uma esposa que se enfeitou para o seu esposo. E ouvi uma voz forte vinda do trono que dizia: eis a morada de Deus com os homens, ele habitará com eles. Gente, que beleza! Eles serão o seu povo e ele será o Deus que está com eles. Ele enxugará todas as lágrimas de seus olhos, já não haverá morte, não haverá mais luto, nem clamor, nem sofrimento, pois o mundo antigo desapareceu. Preste atenção, e aquele que está sentado no trono disse então: eis que eu faço novas todas as coisas. Vai chegar o momento de o Senhor fazer realmente novas todas as coisas. As coisas vão se renovando, mas vai chegar uma hora em que Ele vai fazer novas todas as coisas, e nós entraremos num mundo novo, nós entraremos na civilização do amor. Eis que eu faço novas todas as coisas, disse depois, escreve essas palavras, são certas e verídicas, são certas, são verídicas, vai acontecer. Por isso ele mandou escrever para ninguém se esquecer. Essas palavras são certas e verídicas, escreve. Disse-me então: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede darei gratuitamente da fonte da água da vida. Tudo isso podia ser explicado, mas veja agora o versículo 7, o vencedor receberá esta aliança, o vencedor. Gente, vai ser uma luta, está sendo uma briga. O vencedor receberá esta herança, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Agora presta atenção ao versículo 8, quanto aos covardes. Você sabe o que é ser covarde? E Deus não tem medo de dizer covardes. Quanto aos covardes que foram chamados, mas foram covardes. Aos infiéis, você sabe o que é infiel? Alguém que não foi fiel. Tinha tudo para ser fiel, foi chamado, foi convocado, selecionado. Aos infiéis, aos depravados, aos assassinos, aos impudicos, aos magos, aos idólatras, a todos os mentirosos, o seu quinhão se encontra no lago ardente de fogo e enxofre. É a segunda morte. Gente, todos esses irão para a segunda morte. Na terra nova só estarão não os covardes, mas os corajosos, os intrépidos, os audazes, os ousados. Na terra nova, no mundo novo, só estarão os fiéis, os infiéis. Infelizmente, é por isso que você precisa ser fiel. Você precisa ser fiel. Eu creio nas promessas de Deus. Agora, se eu sou fiel no pouco, Ele me dará o mais. Ele me dará inclusive a terra nova. Eu serei semente dessa nova geração. Serei, já sou, mas eu serei. Quando isso acontecer, serei plantado nesta nova civilização do amor. Eu preciso ser fiel agora. Eu creio nas promessas de Deus. Diga isso: eu creio nas promessas de Deus, eu creio nessa promessa de Deus. Eu quero ser fiel no pouco, Senhor, eu não quero ser infiel, Senhor, eu não quero ser covarde, porque eu já vi qual é a sorte dos covardes, a sorte deles, Senhor, é a segunda morte. Eu quero viver, Senhor, nesta terra nova, eu quero ser semente, Senhor, neste mundo novo. Faz-me fiel, Senhor, eu preciso ser fiel, Senhor, eu peço a graça da fidelidade. Foi por isso que eu pedi ao Espírito Santo, Senhor, que eu seja fiel, e pela tua graça eu serei fiel, porque eu creio nas promessas de Deus. Vai ficando de pé, vai ficando de pé, coloca a mão no seu coração e diga mesmo que você quer. Aplaude então para valer, vai, aplaude para valer. Coloca a mão no seu coração e faça isso que o Padre nos convocou a fazer. Diga, você é o Senhor do seu desejo de fidelidade. Diga, quero ouvir você falando. Fale ao Senhor. Fale ao Senhor. Fale ao Senhor. Diga que você quer ser fiel. Peça a graça da fidelidade. Peça. Peça, peça a graça da fidelidade. Peça, peça, meu irmão. Peça, olha para cima. Diga ao Senhor. Fala com o Senhor. E não deixa para depois não, levanta suas mãos, solta a sua voz. Deixa o Espírito Santo semear a fidelidade. Deixa o Espírito Santo semear em você vida nova, coragem, ousadia. Força nessa oração. Coloca volume. Batiza no Senhor, peça um batismo na fidelidade. Um batismo na coerência, um batismo na ousadia em Deus. Solta a voz. Carabaiarabaiê. Carabaiarabaiê. Leva uma mão ao seu coração e uma mão ao céu. Solta a voz mais uma vez. Xirialariala. Mão no coração e mão ao céu. Carabaiarabaiê. Carabaiarabaiê. Reza, reza, reza pelo teu coração. Reza, reza, reza. Assume, assume. Assume a graça. Xirialariê. E diga, eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio no Espírito de Deus. Eu creio no Espírito de Deus. Eu creio no Espírito de Deus. Eu creio no Espírito do Senhor. Eu creio na unção do meu Deus. Eu creio na unção do meu Deus. Eu creio na unção do meu Deus. Eu creio na unção do meu Deus. Levanta os braços, se sou fiel. Sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor do Senhor. Eu creio na misericórdia. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia do meu Senhor. Se sou fiel, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos. E aplaude o Deus que te unge nessa manhã. Aplaude Deus que dá a você poder, unção. Aplaude para valer. Aplaude a unção, a confirmação, a graça. Deus se faz um selecionado. Deus se faz um escolhido. Deus se faz alguém convocado a ser semente de um mundo novo. Aplaude para valer Deus. E canta assim: eu creio na escolha de Deus. Eu creio na escolha de Deus. Eu creio na escolha do meu Senhor. Dá uma olhadinha e canta: eu creio na escolha. Eu creio na escolha de Deus. Eu creio na escolha de Deus. Eu creio na escolha do meu Senhor. Se sou fiel, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco. Meus passos guiará. Meus passos guiará. Dá uma olhadinha pro seu irmão, olha nos olhos dele. Bate a mão no seu peito.